mas a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo e as tuas torres que vista sempre a mim.